Quando eu faço um vídeo falando sobre neotenia, vocês podem reparar que tem muita menina que fica me atacando de todas as formas, me chamando de pedopio, né? Se é que vocês me entendem. Mas eu vou te falar de onde que vem essa revolta, tá? De onde que vem essa brabeza toda. É porque mulheres, naturalmente, elas competem muito umas com as outras e vivem se comparando, tá? E quando elas veem que não pode competir, algumas ou se sentem mal ou outras atacam, tá? Então, quando eu faço um vídeo falando sobre neotenia, eu basicamente falo sobre características, o qual algumas, né, acabam não se identificando com essas características e ficam ainda vendo o fundo que eu uso, né? Que são garotas perfeitas, tá? Sejam porque são asiáticas, né? Que são extremamente neotênicas, ou garotas que acabaram de passar pela puberdade, que é ali onde está concentrado muita neotenia, no caso, né? E vai se. E chega no ápice aos 23 anos, entende? Então, ficam se comparando. E olha, da mesma forma com que fazem nesses comentários aqui, ó. Tá vendo aí as meninas se comparando? Sabe que não pode competir, fica se colocando para baixo ou então atacando qualquer outra pessoa, entende? Essa é a natureza feminina, é de ficar competindo entre si, entende? Foi assim que vocês evoluíram. Vocês evoluíram nessa chave de competição entre si, entende? Não é à toa que em um ambiente feminino rola muita falsidade, intriga, inveja, uma falando mal da outra, coisa do tipo. É tanto que tem mulher que prefere ter amizade com um homem, porque sabe que homem não é falso, não, tá? O problema do homem é querer tirar a casquinha depois, sabe? Sabe como é que o homem é, né? Não perde a oportunidade, mas pelo menos enaltece elas, tá? Eleva a autoestima delas, tá? Diferente de mulheres, entende? Que ou se põe para baixo ou põe a outra para baixo, entende? E como no meu caso eu fico enaltecendo características, entende? Que não tem nada a ver com pedopio também. Eu faço vídeos, mano, explicando tintim por tintim, detalhe por detalhe, utilizando livros de psicologia, utilizando a própria teoria do evolucionismo, sabe? Antropologia, história, biologia. E mesmo assim continuam me atacando. Esse ataque, essa revolta vem daí, entende? Porque se sentem mal, não pode competir com o que eu estou descrevendo. Aí vem pra cá querer descontar a frustração em cima de mim, se comparando, entende? Com outras. Mas não se preocupa não, tá? Quando eu falo para vocês que eu conheço a natureza feminina e conheço a natureza masculina, pode ter certeza, eu estudo pra caramba, viu? Afinal de contas, eu quero crescer na plataforma, porém, eu não sou nenhum galã, né? Pra fazer trend, dancinha, enfim, não sei, fazer edições muito boas ou coisa do tipo, então eu dou o meu jeito. E o meu jeito é estudando, ok?